Para continuar na descida, 2715. 2715, desça para o nível 090. 090, 2715. Seu Golf Uniforme, condição de reduzir velocidade? Cruza para... Confirma a velocidade de cada. Cruza para 1509. Marcos 19, condição de descer para o 035 agora? Para evitar tráfego, transporte de enfermo, curva à direita, proa 230. Óbvio que é o Golfo Uniforme. Gente, ecostráfico está na sua posição agora 1 hora, 3 milhas, rumo oeste, cruzando nível 070 para o 035, aeronave transporte de enfermo. 099. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde a pista livre, 1012 na justiça. Guardando pista livre 4462. Oscar Papa Golf, livre táxi, é bote no ponto de parada Papa. Paulo, tráfego, posição de 11 para 12 horas, 9.9 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 090 para o nível 080. Gente. Golf Uniforme, curva agora à esquerda, proa 130. Nada e pronto, Oscar Papa Golf. Azul 4462, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso na 10 do 443. Puxando a 6321, decolado aos 10, chame controle em 120, decimal 8. 1208, achando a 6321. Azul 2715, controle? Para sim, controle. Câmbio e frequência, final 120, decimal 8, bom pouso. 208, muito obrigado. Ecos 1 novembro, foi rotatória, Ecos 1 novembro, desça para 2.500 pés, novembro? Desça para 2.500, boa na rotatória, novembro. Gol 2017, autorizado, alinhar e manter, 10. Ecos 1B, me chame agora final, Salvador, frequência 1208, decimal 1208, Ecos 1B. 208, Golfo uniforme, curva à esquerda, proa 1115. Oscar Golf Uniforme, nesta proa está autorizando interceptar o localizador. Oscar Golf Uniforme. Gol 2017, decolado ao Zuno 4. Chame controle em 120, décima 8. Controle 208, Tenente Oscar, por favor, que aguarde para a decolagem. Salvador, 2715 na final, passando externo, tô bem em cima ainda. 2715, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Tente manter a aproximação, 2715. 2715, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso, 2715. Tô em Salvador, é o gol 1659, tá pronto no ponto espera da 10. Esse gol no 659, mantém ponto espera pro 10. Tem ponto espera da 10, gol no 659. Boa tarde, Ecos 1 Novembro. Ecos 1 Novembro, boa tarde. Autorizado final 17, altímetro 1012, reporte na curta. 1012, autorizado final da 1017, vai reportar na curta o Ecos 1 Novembro. Tango Oscar Papa Golf, autorizado a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 09 nós. Gol no 659, autorizado a alinhar e manter, pista 0. Autorizado a alinhar e manter, na pista 0, gol 1659. Motorista em 120 decimal 8, continua descido até 4.000 pés e a chegada confirma. Afirmativo. Tá, 121 decimal 1. Eita, solo 21. Confirme a frequência? 121 decimal 1. 121 solo azul 27. Papatango Oscar Papagolf, decolado aos 18, chame controle em 120 decimal 8. 1208, gol. Gol no 659, após decolagem mantém proa até o nível 040, ok? Após decolagem vai manter proa até o nível 040, gol 1659. Correto, gol no 659, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 099. Final do 97, baixou, travou, eco Zulu November, 3 milhas. Frango Eco Zulu November, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 09 nós. Pouso autorizado, Eco Zulu November. Gol no 659, decolado aos 20, chame controle em 120 decimal 8. 2081, 659, boa tarde. Papatango Eco Zulu November, solo aos 20, levitar que se à direita via Papá, ao estacionar a frequência livre. Papatango Oscar, Golf Uniforme, Torre. Gente, Papatango Oscar, Golf Uniforme. Vento 140 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista no zero. Salvador, uma boa tarde, Gol 1884, próximo posicionador no 0. Gol 1884, boa tarde, autorizado, alinhar e manter isso no 0. Mantenha no 0, Gol 1884. Papa Tango Oscar, Golf Uniforme, solo aos 27, nível direita via Delta, chame solo 121, décimo ao 1. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Decolagem 10, Gol 1884. 1884, decolado aos 29, chame controle 120, decima 8. 208, 1884. Program 3567, holding short of runway 10, ready. Country 567, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, country 567. Torres, Salvador, boa tarde, Tan 3367, passo 372. Tan 3367, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado pouso, Tan 3367. Country 567, airborne at 33, contact Salvador Approach Control 120.8. Thank you, Salom. 3367, solo 35, livre à direita, solo 121, decimal 1. Solo 121, 3367. Torre Salvador, o SAM 3192 está na final, RNAV dá 1-0. SAM 3192, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 079. Cidre pouso 1-0, SAM 3192, obrigado. Salvador Tower, go 1256, holding point, runway 10. Go 1256, hold shot off, holding point for A10. Hold shot off, runway 10, 1256. Go 1256, line up and wait, runway 10. Line up and wait, go 1256. Caos, meu uniforme autorizado até a Paisé, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde. SAM 3192, solo aos 40, direita 121, decimal 1. Positivo, direito 219, obrigado. Vou no 620, Torre. Correu no 620, final 10. Vou 1256, cleared for takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear takeoff, runway 10, go 1256. Vou no 620, tráfego avistado. Continua a aproximação, aguarde vista livre, informo Boeing da companhia, iniciando rolagem na cabeceira. Ajuste no 0 no 2. Te guardando no 620. No 620, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Eu repouso 10 no 620. Go 1256, Airborne at 42, contact Salvador Approach Control 120, decimal 8. Well, Airport Control 120 decimal 8, for 1256, good day. Torre Salvador, Papa Romeo, Serra Golf Oscar. Papa Romeo, Sierra Golf Oscar, autorizado final 17, reporte na curta, ajuste no 012. Autorizado final, reporta na curta no 012, Sierra Golf Oscar. Voo no 620, solo aos 44, direita 121, decimal 1. Direita 21, no 620. Channel 6227, clear to line up, in takeoff runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Papa Romeo, Sierra Golf Oscar, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 08 knots. Livre pouso no 7, Serra Golf Oscar. To take off from runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Salvador, boa tarde, Oceana 6327, está no ponto de aeroporto. Oceana 6327, boa tarde. Após o início da rolagem do 319 da companhia, autorizado o LR manter isso no zero. Colega, me mantém no zero, 6327. Oceanet 6227, Airborne S47, contact Salvador Approach Control 120.8. Ok, good afternoon, sir. 120.8, bye-bye. Papa Romeu Serra Confiosa, solo aos 48, autorizado backtrack até a pasta, ao estacionar a frequência livre. Oceané 6327, autorizado decolagem em pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Decolagem, Oceané 6327, decolado ao 50, chame controle em 120.8. 120.8, obrigado, boa tarde, amigo. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango Victor India Juliette. Papatango Victor India Juliette, ajuste no 012, autorizado o final da 17, reporte na curta. Escuta final 97, Juliette. Na curta 97, Victor India Juliette. Papatango Victor India Juliette, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 07 nós. Pouso 97, Juliette. Oscar Mike Yankee, equilíbrio acionar, reporte táxi. Afirmo o Victor India Juliette ao estacionar frequência livre. Salvador, eu passarei do 2230. Sim, 2230, chama a frequência 120.80. 308, boa. Oscar McKean, que reporte no ponto de pé da Alfa. Meu Oscar McKean, que autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 110 graus, 08 nós. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, decolado ao 01. Segue, farol de Itapuã, chame controle 120, décima 8. 1208, Yankee, Del Egresso. Torre Salvador Azul 2789, está estabilizado no VLF da 10. Azul 2789, ajuste 1012, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 1012, aguarde autorização de pouso, Azul 2789. Azul 2789, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus 089. Autorizado pouso 10, Azul 2789. Salvador Azul 4422, ponto espera da 1-0, pronto, bom. Azul 4423, boa tarde. Visual com a TR da campanha final 1-0. Afirmativo 4423. Azul 4423, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter-se no zero. Após a passagem do tráfego, a gente mantém-se no zero, azul 4423, aposta.